Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 17 de setembro de 2015. Destaques de hoje. Legislativo está preocupado em resolver questão fiscal. Lewandowski diz que se empenhará em concluir votação de doações de empresas. Bicudo rebate Dilma e diz que impeachment não é golpismo. Forte terremoto atinge o Chile. País emite alerta de provável tsunami. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Uma massa de ar seco predomina sobre grande parte da região. O tempo fica firme em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na maior parte de São Paulo. No Sudoeste e Sul paulistas, o sol aparece, as nuvens aumentam ao longo do dia e chove a partir da tarde. Região Norte, uma massa de ar seco predomina e o tempo fica firme no Tocantins, no Norte e Noroeste do Amazonas e em Roraima. O sol aparece entre nuvens e chove a qualquer hora do dia. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Nordeste, sol e pancadas de chuva a partir da tarde no norte do Maranhão. Sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora entre Salvador e o leste de Pernambuco. Sol forte e chuva passageira no leste da Bahia, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Predomínio de sol e tempo firme nas demais áreas. Região Sul, áreas de instabilidade espalham muitas nuvens e provocam chuva a qualquer hora do dia no centro-norte do Rio Grande do Sul, no centro-sul do Paraná e em Santa Catarina. Pode chover forte. Nas demais áreas do Paraná, chove a partir da tarde. Não chove no oeste e sul do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste, o sol predomina, o céu fica com poucas nuvens e não chove no leste de Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas de Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, o sol brilha forte, mas as nuvens aumentam e provocam chuva a partir da tarde. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Gosta de colecionar? Tem alguma preferência? Este programa tem. Música. banda de sons junto ao melhor dos efeitos sonoros e da música ambiente. Junte-se a ele, o colecionador de sons, terças, das 4 às 5 da tarde, no Canal 1. As canções não são apenas os versos que para elas são escritos. São também tudo aquilo que os faz nascer. Aos domingos, às 11 da noite, conversamos com artistas vários, sobretudo do panorama musical brasileiro, num programa produzido pela Rádio Justiça e retransmitido pelo Canal 1 da Antena Web. Refrão, aos domingos, das 11 às 11h30 da noite, com Johnny Luna, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O senador potiguar Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, foi internado no fim da tarde desta quarta-feira em uma unidade de saúde particular da capital federal. Alves está com infecção urinária, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Lúcia. De acordo com o documento, o senador foi submetido a uma tomografia computadorizada, onde foi detectada uma litíase uretal, o que provoca cálculos renais. A assessoria do parlamentar informou que a última crise dele aconteceu na semana passada, o que acabou obrigando-o a passar por um procedimento em São Paulo. Na última terça-feira, Garibaldi ainda participou de uma discussão sobre a crise hídrica no Rio Grande do Norte, no Congresso Nacional, mesmo estando de atestado. Ele sentiu-se mal e procurou o serviço médico da casa, que o aconselhou procurar uma unidade de saúde. No momento, o paciente apresenta melhora clínica, sem febre e já aceitando dieta oral. Não há previsão de alta, dizia a nota divulgada pelo Hospital Santa Lúcia. Em primeiro turno, Câmara aprova aumento de 9 para 11 vereadores em Cerejeiras, no estado de Rondônia. De lá, fala o nosso correspondente Edilson Peroni, direto da Rádio Lobo do Cerrado, em Vilhena. Apesar da crise que afeta Cerejeiras, em virtude dos cortes feitos pelo governo federal aos municípios do Cone Sul, os parlamentares aprovaram em sessão realizada nesta segunda-feira o aumento de 9 para 11 vereadores. Segundo o presidente Saulo Siqueira, o aumento de parlamentares já vinha sendo discutido há algum tempo, pois, de acordo com ele, quanto mais representantes, melhor é para a população, pois mais obras e recursos serão fiscalizados. Ainda de acordo com Saulo, o valor do repasse da Prefeitura para a Câmara dos Vereadores não muda em nada, continuando 7% ao mês, o que equivale a 160 mil de arrecadação mensal do município, que hoje possui 18 mil habitantes. Hoje, um vereador ganha em torno de 4.600 no município. A Câmara emprega mais de 20 funcionários efetivos e comissionados, destacou Saulo, citando que, pela lei federal, municípios com a população de 15 a 30 mil habitantes pode aumentar para 11 a quantidade de vereadores. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Uma mulher detida sob suspeita de assaltar um ônibus em Porto Alegre acabou levada a uma delegacia no porta-malas de um carro. O caso inusitado ocorreu na manhã desta quarta-feira na zona norte da capital gaúcha. O motorista do veículo seguiu as orientações da própria Brigada Militar, que não possuía viatura disponível. O roubo ocorreu no bairro Jardim Itu, Sabará. A paranaense Lídia de Oliveira Dias da Silva, de 44 anos, ingressou no coletivo da linha Educandária com um comparsa e anunciou o assalto. Na fuga, vítimas correram atrás do casal e alcançaram a mulher, que foi detida. Ao telefonarem para a Brigada Militar e solicitarem uma viatura, a resposta do atendente às vítimas foi negativa. Naquele momento, nenhum veículo da corporação estava disponível para atender a ocorrência. Para completar, do outro lado da linha, o policial sugeriu que os próprios populares conduzissem a suspeita a uma delegacia. Governadores sugerem mudanças em proposta de nova CPMF. Reportagem de Murilo Souza, direto dos estúdios da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. Os governadores do Rio de Janeiro, de Alagoas, do Piauí e da Bahia e a vice-governadora do Acre anunciaram nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados que vão propor a deputados e senadores modificações na proposta encaminhada pelo governo federal que recria a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. Eles pretendem aumentar a alíquota da contribuição para 0,38%, a fim de também beneficiar estados e municípios. A iniciativa tem o apoio de pelo menos 19 governadores e da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Na segunda-feira, o governo sinalizou a intenção de enviar ao Congresso projeto de lei com alíquota de 0,20%, mas com recursos sendo repassados apenas à União. Dessa forma, o caminho fica aberto para que governadores e prefeitos discutam com parlamentares alíquotas maiores, a fim de que os recursos da nova contribuição beneficiem também estados e municípios. Durante o anúncio, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, comentou a importância de incluir estados e municípios na discussão sobre a recriação da CPMF. A gente quer ter essa chance em previdência pública hoje. É um gargalo hoje de todos os governos estaduais, todos têm problemas. Nós tivemos um déficit em 14 de 82 bi, esse ano de 112 bi, ano que vem, sem dar aumento, sem fazer nenhum reajuste, são 132 bi em 2016. Então a gente precisa ter uma fonte de financiamento, que seja, né, que tenha prazo. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, que também participou do anúncio na Câmara, reforçou que os efeitos da CPMF são temporários, mas vão permitir a manutenção de serviços públicos e a devida atenção a questões estruturantes, como o problema da Previdência Social. Por sua vez, o governador do Piauí, Wellington Dias, também do PT, argumentou que é fundamental buscar um diálogo com o Congresso. Já o deputado Paulão, do PT de Alagoas, comentou que a participação de prefeitos e governadores pode ajudar a convencer deputados e senadores sobre a importância dos recursos. A entrada deles é uma entrada com uma nova visão de pessoas que já tiveram experiência dessa casa, do Senado, trazendo o problema do mundo real e dizendo, fulano, bom senso, vamos fazer uma concertação que está em jogo, é um Brasil. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reafirmou que, pessoalmente, é contra a recriação da CPMF, mas disse que não pretende obstruir o direito dos governadores de buscarem soluções para a situação financeira complicada que enfrentam. Eu disse que eu sou contra, mas não vou obstruir. Se chegar em condição de ser votada, vai chegar, será votada. A casa que vai decidir, não sou eu que vou impedir a decisão da casa, como eu não faço com matéria nenhuma. Em sentido contrário ao apelo dos governadores para que uma parcela da CPMF seja destinada a estados e municípios, deputados e senadores do DEM, do PSDB, do PPS, do PSC, do PP, do PMDB e do Solidariedade lançaram também nesta quarta-feira um movimento contra o retorno da CPMF. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, se existe uma coisa que é notória, de fácil assimilação, é a falta de sinceridade dos políticos. E isto vem de longe, começando pelas fisiológicas e oportunistas trocas de sigla e de partidos. Sarney saiu da arena para criar um PDS para poder se filiar ao PMDB de Tancredo. Por sorte, ou seja lá o que for, ganhou a presidência da República. Dilma era do PDT e foi para o PT. Acabou ganhando também a presidência da República. Mesmo que exista alguma afinidade político-ideológica, o que predomina, no entanto, é o desejo de levar vantagem. Não é por outra razão que siglas existem para abrigar, na maioria dos casos, oportunistas. Já se disse que muitos partidos são criados para levar as verbas do fundo partidário, horário político, que mais tarde é negociado no balcão com os grandes partidos que precisam de segundos para vender seus peixes no rádio e na TV. Cátia Abreu, conhecida defensora do meio rural, trocou o DEM pelo PMDB e, neste partido, ganhou um ministério, o da Agricultura. Evidente que o PT não engole sua metamorfose, mas vai ter que aguentar, pois no seu desespero de agarrar-se em alguma coisa para se salvar, a presidente Dilma agora pode transformar a senadora, que já é uma de suas confidentes habituais, em ministra da Casa Civil, no lugar de Aloísio Mercadante, defenestrado pelos próprios petistas. Aposta que ela terá mais facilidade para dialogar com os setores reacionários ao seu governo. Se fizer isso, é mais um tiro no pé. Cátia Abreu não tem influência nem mesmo no seu novo partido, quanto mais para conquistar votos. E com uma pauta que prevê arrocho no setor produtivo, aumento de impostos, vai para uma aposta arriscada. Enquanto isso, a presidente parece que continua no palanque. Repete para quem sabe ver se vira verdade que estão usando a crise como pretexto para o golpe. Não é isso. Ela está no maior grau de rejeição da história do país por sua incompetência e mentiras que levaram o país ao caos que se encontra. Nesta aposta, conta com seu exército islâmico tupiniquim, que já avisou que vai fincar trincheira, pegar em armas e, como são capazes de fazer o diabo para ganhar uma eleição, querem transformar o país numa republiqueta como outras mais. Não é por outra razão que o próprio ministro Augusto Nardes, relator no TCU das contas do governo, pediu reforço de segurança em razão das ameaças que vem recebendo. Como aqui as instituições estão funcionando e não há, portanto, uma crise institucional, é bem possível que logo a justiça chegue também a estes intolerantes e violentos. E aos seus chefes, inclusive. Direto de Brasília, José Wojtchumas. O Jornal Brasil Notícias estará de volta logo depois do intervalo. Até já. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Rock, melhor música. Anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-te ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. No Canal 1, os dias finalizam com Ligação Nacional, um programa com a duração diária de 60 minutos. Durante este tempo, Edelson Moura aborda as questões que preocupam o Brasil e os brasileiros em geral. Conheça do que é feito o dia-a-dia do país com mais falantes do português em todo o mundo. Ligação Nacional, produto Rádio Estúdio Brasil, com apresentação de Edelson Moura, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da tarde, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Um forte terremoto atingiu Santiago, capital do Chile, fazendo os prédios tremerem e as pessoas procurarem por abrigo nas ruas. O Chile emitiu um alerta de um provável tsunami. O Serviço Geológico dos Estados Unidos divulgou que o terremoto teve uma magnitude preliminar de 7,9 graus. As autoridades chilenas afirmam que o terremoto tinha uma magnitude de 7,2 graus. De acordo com as autoridades norte-americanas, o epicentro do terremoto estava localizado a 246 quilômetros ao norte de Santiago. O Chile situa-se em uma das extremidades de uma área conhecida como Anel de Fogo do Pacífico, compondo uma região bastante propensa aos efeitos de movimentos telúricos. Terremotos de 7 graus ou mais têm potencial para causar graves danos em áreas habitadas. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, avaliou nesta quarta-feira que a crise com a Venezuela não será resolvida com o fechamento de mais pontos de passagem na fronteira comum, como decidiu seu homólogo venezuelano Nicolás Maduro. Não é assim. Não devemos nos comportar desta maneira. Não é ampliando o fechamento da fronteira que nos aproximaremos de uma solução para este tema, disse Santos, horas após Maduro anunciar novas restrições ao trânsito de pessoas e mercadorias procedentes da Colômbia. Queremos um diálogo respeitoso, franco e sincero, baseado em fatos e realidades, afirmou Santos na Casa de Nariño, sede da presidência. Santos destacou que está disposto a se encontrar com Maduro para alcançar soluções concretas. Revelou ter conversado com o presidente do Equador, Rafael Correa, para que continue promovendo a reunião. As autoridades ucranianas anunciaram nesta quarta-feira a imposição de sanções a cerca de 400 personalidades, incluindo jornalistas ocidentais, assim como a 90 entidades jurídicas. Os órgãos jurídicos e as personalidades estariam envolvidos, segundo Kiev, na anexação da Crimeia por parte da Rússia e no conflito na região leste do país, pró-Moscou. A lista de pessoas afetadas pelas sanções inclui funcionários de alto escalão do governo russo e separatistas, além de inúmeros jornalistas, muitos deles ocidentais. Entre eles estão três correspondentes da rede BBC instalados em Moscou, um do jornal alemão Die Zeit e o jornalista espanhol. A partir de agora, eles estão proibidos de ingressar em território ucraniano. As sanções têm duração de um ano, acrescentou o governo. O presidente sírio Bashar al-Assad acusou nesta quarta-feira

o que permitiria que estados e municípios ficassem com a parte de arrecadação. Renan salientou, no entanto, que não pode haver dúvida sobre o corte efetuado pelo governo federal, destacando que muitas vezes é melhor aprofundar a redução de despesas do que propor o aumento de impostos. Não pode haver dúvida sobre o aprofundamento do corte. Se houver, você deslegitima qualquer alternativa para a elevação de receita. Este é o desafio do Congresso, discutir sobre estas coisas, afirmou Renan Calheiros. O vice-presidente Michel Temer elogiou nesta quarta-feira a personalidade de Gilles Azevedo, escolhido pelo governo para articulação política no Congresso. Segundo ele, Gilles é uma boa figura, colabora sempre com o governo. Temer, mais uma vez, não quis comentar o projeto de cortes do orçamento e aumento de impostos, apresentado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, na segunda-feira. Falamos do Brasil, disse ele. Grupo de deputados vai sugerir medidas para viabilizar migração de rádios AM para FM. Da Rádio Câmara, nosso colega Luiz Cláudio Canuto, com esta notícia. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai criar um grupo para sugerir ao ministro das Comunicações, Ricardo Bersoini, medidas para viabilizar a migração imediata das rádios AM para FM. Em audiência pública sobre o assunto na comissão, deputados se mostraram preocupados com a lentidão do Ministério das Comunicações em realizar a migração das 1.386 rádios que pediram para migrar, que representam 78% das emissoras AM. Um decreto de 2013 estabeleceu a migração e uma portaria de 2014 definiu as regras do processo. Outra preocupação é o preço da migração. O deputado Silas Câmara, do PSC do Amazonas, afirma que mais de 600 emissoras estão fora do ar porque não veem lógica em investir numa frequência às vésperas de migrar para outra. A distribuição da publicidade nas rádios AM, atualmente, é de 10% em relação ao passado e se agrava a cada dia. Segundo ele, a solução seria viabilizar a migração após a apresentação do processo de instalação. Depois se discute o valor, até porque não tem saída. Ou o cara compra ou ele não tem. Simples desse jeito. Então, nada melhor do que fazer um GT, um grupo de trabalho, que vá ao ministro e leve em pontos objetivos, pragmáticos, a nossa sugestão para a solução. A faixa de FM vai de 88 a 108 MHz e ali cabem cerca de 1.000 rádios. Para abrigar as outras 386 rádios interessadas, há um estudo para estender a FM na faixa de 76 a 88 MHz, que atualmente é ocupada pelos canais 5 e 6 da televisão. Mas isso depende da migração da TV analógica para a digital. Ao mesmo tempo, a liberação do espectro da AM seria usada para outras tecnologias. Segundo o secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Emiliano José, 39 emissoras já estão aptas para migrar imediatamente, pois estão com a documentação em ordem. Nós estamos desenvolvendo uma metodologia que garanta que se chegue a um preço justo para essa migração. Então, nós, a partir de agora, vamos intensificar a finalização dessa metodologia e pretendemos, estamos decididos, em novembro, abrir o processo com coisa de pelo menos 200 emissoras para migrar. Ele afirma que o cálculo do valor para a migração será definido até o final deste mês. Segundo o representante da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Paulo Machado de Carvalho Neto, as questões mais complexas foram resolvidas, como a relação entre potência, classe e caráter das rádios, se é local ou nacional, além da viabilização do espaço para as emissoras que vão migrar. Mas a ABERT pleiteia que o valor seja compatível com a condição financeira das emissoras. O autor do requerimento para a audiência, deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, afirma que a discussão serviu para esclarecer que o atraso da migração não se deve a uma auditoria nos preços de outorgas feita pelo Tribunal de Contas da União. Segundo ele, essa era a desculpa dada pelo Ministério quando a Câmara reivindicava rapidez na migração das rádios AM para FM. É um problema de governo, onde você já aguarda 2 anos uma resposta, e hoje ficou claro que nós vamos ter que trabalhar em conjunto com o governo, e aí o legislativo, a própria associação ou as associações emissoras em todo o país, a Anatel e o próprio TCU, para que a gente possa acertar a precificação. O decreto já existe, já está feita a análise. Vamos fazer uma precificação mais correta. Como modelo, já existe o preço para a outorga de uma rádio de Anápolis, no valor de R$3.971.000 em julho deste ano. Mas a metodologia, segundo o TCU, não é necessariamente a que será usada em outras outorgas. Senado aprova compensação para municípios geradores de energia elétrica. Direto da Rádio Senado, Maurício de Santi. 175 municípios com usinas hidrelétricas instaladas tiveram perdas por conta da medida provisória 579 de 2012. A matéria tratou da renovação dos contratos de concessão de energia elétrica, mas determinou a redução das tarifas que estavam em vigor à época. A queda no preço da energia vendida pelas usinas chegou a 70%, ocasionando uma perda brusca na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, para as cidades. O autor do projeto, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, disse que as prefeituras foram pegas de surpresa por conta de uma decisão política e não de mercado. Por exemplo, o município de Delmiro Gouveia, em Alagoas, esse ano está perdendo R$8.800.000, ou seja, inviabilizando as suas contas. E ainda o caso do mais afetado de todos, que é o município de Canidé do São Francisco, em Sergipe, com mais de 20 milhões. Agora, o que é mais grave? É que essa situação vai ser reproduzida no ano que vem, porque o cálculo do valor agregado do ICMS, como é partilhado com os municípios a nível estadual, ele vale por 2 anos. Para evitar a continuidade dessas perdas, o projeto de lei do senador Fernando Bezerra propõe uma redistribuição do ICMS para compensar os 175 municípios com usinas hidrelétricas. O relator da proposta, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, deixou claro que não haverá custo adicional para a população ou aumento do ICMS. Portanto, é redistribuir, não é reinserir nenhum tipo de alíquota ou acréscimo ou a criação de novos impostos. Não haverá alteração nem majoração de alíquotas. Depois de passar pelo Senado, o projeto de lei que compensa os municípios com hidrelétricas instaladas será encaminhado para o exame da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Maurício De Santi. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.